É que ela quer tá com os mano importante. Ouro no meu pescoço e a postura de band. Fumando muitas gramas enquanto eu giro o volante. Eles não querem ver a vitória no meu semblante. É que os moleques hoje tá interessante. Ouro no pulso e o pescoço me deixa elegante. Não subestima meu bonde é gigante. Nunca mais, mano, é que nunca vai ser como antes. Essas bitch elas me querem, esses negros não entendem. Faço cash, fazer o quê? Importante é não tirar o pé do chão. Tô dobrando a minha ambição, movimentando todo esse cifrão. Dropa essa peça na cara e o comédia vai ver ignorância. Sabe que desses perreco, meu mano, só quero distância. Tem muita grana, os de verdade eu tô selecionando. É que ela quer minha fortuna, ainda tá me avisando. Passa cortando pela marginal. Sabe meu bonde que ri no final. Nike resolve, nós tem um aval. Salve pros que se for e deixaram uma falta. Lealdade na banca, porra, isso é essencial. Tô fazendo fluir desses mano, eu não quero moral. Minha avó sempre faz uma oração quando eu vou pra rua. Iluminado, a grana me procura. A noite cai, a gente vai. Teto solar acende o ar. Fume, comemora, celebra a vitória. É que ela quer tá com os mano importante. Ouro no meu pescoço e a postura de band. Fumando muitas gramas enquanto eu giro o volante. Eles não querem ver a vitória no meu semblante. É que os moleque hoje tá interessante. Tá interessante. Ouro no pulso, o pescoço me deixa elegante. Não subestima meu bonde é gigante. Nunca mais. Mano é que nunca vai ser como antes.